certa. Cidade 11.4. Identificação. Você está em sintonia com a ZYL 218, operando na frequência de 1380 kHz. AM, Rádio Cidade Brasópolis, tocando o que você gosta de ouvir. Rádio Cidade, 100% digital. A rádio que está ligada em você. Rádio Cidade Brasópolis. Cidade. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Cidade Alegre, Carneirinho, o comunicador do seu rádio. Cidade. O seu dia começa mais alegre com o programa Cidade Alegre. Seja bem-vindo. Estou chegando agora pela Rádio Cidade 1380 kHz com mais uma audição do programa Cidade Alegre. Bom dia! Trabalhando comigo na direção geral, Antônio de Vasconcelos, o Vasquinho. Na secretaria, Marlene Guerra. Os nossos transmissores, José Carlos e a sua esposa, Angélica. As participações especiais dos amigos Padre Paulo Adolfo Simões, diretamente de Brasília, e do senhor Antônio Hernani Braga, do Supermercado Iquitanda Mineira. Responsável técnico, Lucas Jonathan. Produção e apresentação do seu amigo Wagner Carneiro, de todas as manhãs, o Carneirinho. Para você da Rádio Cidade, 1380 kHz, desde as 10 horas da manhã, depois do Evaldo Mendonça. E a partir de agora a gente segue juntinho aqui pela Rádio Cidade Brasópolis até a 1 da tarde, até as 13 horas. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meigo de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva. Lembrando que para você participar do programa é muito fácil, o WhatsApp é o 359-9941-5511. Você que está no nosso site pode participar aí no link chat ao vivo. Às 11 horas mais 7 minutos, e para a gente começar muito bem o nosso programa, a gente já vai começar com o querido Padre Paulo Adolfo Simões. Gente, estamos vivendo 235 dias do ano, faltando 130 para 2023. A fase da lua é a minguante. É inverno brasileiro, hoje um pouquinho mais frio, um ventinho meio gelado, né? Você que nasceu no dia de hoje, você é leonino ou leonina. Hoje é dia dos artistas. Hoje é dia internacional para recordar o comércio de escravos e a abolição da escravatura. Hoje é aniversário da atriz Glória Pires. Hoje é dia de Santa Rosa de Lima e dia da injustiça. E pra gente começar o programa muito bem, nós vamos começando aí com o amigo Padre Paulo Adolfo Simões, diretamente de Brasília. Ele que é brasopolense e atualmente é assessor especial da CNBB, assessor da CNBB em Brasília, e participa da abertura do nosso programa aqui pela Rádio Cidade Brasópolis todas as manhãs. Padre Paulo Adolfo Simões e o Evangelho do Dia, a Palavra de Deus no seu dia a dia. Antigamente, de muitos modos, Deus falou com o seu povo. Por fim, ele falou por seu próprio Filho Jesus. E é essa palavra de Jesus, proposta pela Igreja para a liturgia de hoje, que levo a você agora. O meu bom dia e afetuoso abraço a todas e todos vocês que são ouvintes da Rádio Cidade de Brasópolis e todas as manhãs acompanham o programa Cidade Alegre e estão sempre ligados conosco neste quadro A Palavra de Deus no Dia a Dia. O meu abraço também ao Vaguinho, que produz, faz a técnica e apresenta o programa e que generosamente abre este espaço para a reflexão do Evangelho. E também ao Vasquinho, na pessoa de quem cumprimento toda a direção da Rádio Cidade. dia 23 de agosto, terça-feira da 21ª semana do tempo comum. É dia internacional da lembrança do tráfico de escravos e de sua abolição. Também no ano de 1948, a fundação do Conselho Mundial de Igrejas. E a Igreja Católica celebra hoje Santa Rosa de Lima, padroeira principal da América Latina e primeira santa latino-americana a ser reconhecida pela Igreja, a ser canonizada. Isabel é o nome de batismo de Rosa de Lima, nasceu no ano de 1586, falecendo em 1617. Apelidada de Rosa, pela beleza do seu rosto, é a primeira santa do continente americano. Foi modelo de vida de penitência e de oração contínua, na simplicidade da vida laical. Inscrita na Terceira Ordem Dominicana, manteve sempre extraordinária serenidade, em meio às provações dolorosas que acompanharam sua vida, imitando a Cristo pobre e crucificado. Particularmente devota de Nossa Senhora, rezou pelo crescimento da Igreja, especialmente entre os indígenas da América do Sul, América Latina. O Evangelho proposto é de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da Salvação. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, saúde, paz, é tempo de esperança. Esse evangelho que nós ouvimos, proposto para a festa de Santa Rosa de Lima, nós já o refletimos outro dia nos evangelhos de domingo. Faz parte do conjunto das parábolas de Jesus sobre o reino de Deus. E aqui nós temos a parábola do reino de Deus sendo comparado por Jesus a um tesouro. E uma pessoa importante, um comerciante rico, ele descobre aquele tesouro e empenha toda a sua fortuna para ter este tesouro. Foi isso o que fez Isabel, ou Rosa de Lima. Diante de todas as possibilidades, ela era de uma família abastada, embora estivesse em decadência, e ela sofreu muito com isso, mas ela tinha muitas possibilidades de uma vida terrena, né, feliz, uma vida boa, inclusive de santidade. Poderia ter se casado, poderia ter sido alguém importante na sociedade. Mas Rosa preferiu tornar-se dominicana da Ordem Terceira e também ficar numa cela construída no fundo de sua casa em vida de penitência e oração. Ou seja, ela escolheu o reino de Deus. Cada um de nós também precisa olhar para a sua vida, no estado de vida em que está, padre, pai e mãe de família, enfim, perguntar, né, como que eu posso fazer para adquirir este tesouro que é o reino de Deus? Quais são os esforços que eu consigo e possa fazer? Que Santa Rosa de Lima, que viveu a santidade, foi reconhecida pelo povo do seu tempo e pela Igreja, possa inspirar-nos a cada vez mais a termos uma vida santa. Encerrando a reflexão de hoje, façamos um instante de silêncio, suplicando as bênçãos de Deus sobre nós, sobre os empobrecidos e sofredores. Peçamos a Deus todo misericordioso, que é Pai e Mãe de amor, solidariedade, fraternidade, justiça e paz, que derrame as suas bênçãos sobre todos e todas nós e nossos projetos, sobretudo em nossas maiores necessidades. Abençoe-lhes o Deus que é Pai e Mãe, que é Filho conosco em sua divindade, humanidade, e em espírito de amor verdadeiro. Amém. A palavra de Deus no seu dia a dia estará de volta amanhã, a partir das 11 horas, dentro da abertura do nosso programa, aqui pela Rádio Cidade 1380 kHz. O seu dia começa mais alegre com o programa Cidade Alegre. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a 11 e 18 agora. Bom dia! Madrugada, o carro vai suave, vai cortando estrada. Desta vez sem correria e sem hora marcada. Comigo vai aqueles lindos olhos de Goiás. Atravessei o estado de Minas Gerais, viajando ao lado da mulher amada. O sol bem acanhado aponta por detrás dos montes, deixando toda avermelhada a linha do horizonte. E a gente vai quase parando pra chegar mais tarde. Se ela está comigo eu não sinto saudade, e a viagem fica mais emocionante. Ei, São Paulo, já dá pra segurar a barra sem querer voltar. Carro nessa hora, silencioso como a brisa que corre lá fora. Saí da Via Anhanguera, entrei na Bandeirantes, Jundiaí, Campinas, que fica distante. Na grande São Paulo estou chegando agora. Seguro no volante, atento no retrovisor, controlo a velocidade no acelerador. No apartamento chego daqui a pouquinho, bem feliz porque já não estou sozinho. Vou dormir nos braços do meu grande amor. Ei, São Paulo, já dá pra segurar a barra sem querer. Segurar a barra. que me faz sonhar. Obrigado ao homem do campo. Em Brasópolis, nova casa do fazendeiro. Aqui você encontra atendimento especializado, profissionais qualificados e uma grande variedade em produtos agropecuários. E a tradicional Rota Zebu. Nova casa do fazendeiro, tudo para o homem do campo. E sempre gente disposta a te ajudar. Afinal, são 26 anos no ramo. Avenida Jarbas Guimarães Neto. Telefone 3641-1380. WhatsApp 99963-4856 em Brasópolis. E obrigado ao homem do campo. No supermercado Quitanda Mineira, de Antônio Hernani Braga, você sempre encontra os melhores preços, a melhor qualidade, o bom atendimento e sempre tem uma promoção para você. Supermercado Quitanda Mineira, o que mais barato vende e melhor atende. Telefone 3641-1224 e WhatsApp 99725-6791. Tá no sorriso aberto de quem fica satisfeito, tá na alegria de quem sente essa emoção. Móveis Baruchi é a loja que mora no seu coração. Móveis, eletrodomésticos, artigos para presentes, utilidades domésticas, bicicletas e muito mais. Baruchi Móveis, rua José Pereira da Rosa 39, telefone 3641-1383. Em Brasópolis, você compra melhor em Móveis Baruchi. A loja Natália Modas em Brasópolis já está atendendo em novo endereço. Rua Dr. Joaquim Vergueiro 61, descida do Mercadinho do Vitinho. Com mais espaço, mais variedade, mais comodidade. Venha fazer uma visita, conhecer a nova loja e conferir as ofertas que a Natália Modas preparou para você. Loja Natália Modas, Rua Dr. Luiz Vergueiro 61, WhatsApp 98442-4329.